Boa tarde. Os senhores já sabem o que vão pedir? Eu queria uma salada de alface e tomate e costeletas de porco com batatas fritas. Eu prefiro a cataplana. O senhor não deseja salada? Salada? Não, obrigado. Tem sopa? Eu prefiro uma sopinha. Temos caldo verde. Então, queria um caldo verde. E para beber, o que desejam? Um sumo de laranja, mas pode-me trazer primeiro uma água mineral fresca, por favor? Para mim, uma garrafa de vinho branco. Então, uma salada de alface e tomate, uma dose de costeletas de porco com batatas fritas, um caldo verde, uma cataplana, um sumo de laranja, uma água mineral e uma garrafa de vinho branco.